tentando tomar conta da terra. Muito pó, muita pilantragem, o que mais rola é malandragem. Periferia, índice muito alto de violência, que cabe a cada cristão mudar tanta indecência. A mensagem é passada para cada cidadão, sentado na igreja, esquentando o banco então. É hora de acordar para a vida, passar a mensagem para aqueles que não conhecem a saída. Vamos modificar, trazer a verdade, mudar o modo dessa cidade, colocar o maligno para correr e a violência atrás das grades, alterar as leis que foram colocadas pelo diabo. Agora sei que o verdadeiro cristão não tem tempo ruim ou bom, tudo o que Deus mandar, ele fará. Pois não terá medo do que há de acontecer, porque ele sabe lá em cima o que Jesus vai fazer. Graças a Deus já era essa vida bandida. Movimento hip hop gosta, vai pregar uma nova saída. Se você aceitar Jesus, ele colocará a coroa da vida. E é pregando o evangelho que não vai ganhar o mundo. A história do DF vai tomar um novo rumo. É, vai tomar um novo rumo. É tempo de rir, é tempo de chorar, e é tempo de se ligar na mensagem que acabei de passar. É tempo de abrir o seu coração. É tempo para você, mano, é tempo de salvação. É tempo de rir, é tempo de chorar, e é tempo de se ligar na mensagem que acabei de passar. É tempo de abrir o seu coração. É tempo para você, mano, é tempo de salvação. Deixe se drogar, pois Jesus te ama e ele se compadece de cada vida. Na hora que você está usando droga parece até divertido, mas depois vem a depressão querendo levar para o abismo. Os dados do maligno chegam na sua mente. Você não presta, não vale nada, você não é boa gente. Quando menos imagina o corpo caído com uma bala na cabeça inconsequentemente, numa poça de sangue arrudeado de gente, o diabo por trás todo sorridente. Vamos igreja, chutar essa bola, olhar para a frente, deixar de ser orgulhoso e de pensar na gente. Vamos pensar nos manos presos por corrente, manos que não podem se libertar, a não ser que você vai levar a palavra que pode cortar como uma espada de dois gumes. Vamos abrir, vamos mostrar um novo rumo, vamos pregar o evangelho a esta cidade, desmascarar toda iniquidade, aparar todas as coisas no tempo determinado por Deus. É tempo de nascer, é tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de ceifar e trabalhar para Deus e ter a sua salvação. Mas se plantar o mal e servir o mal, terá sua eterna condenação. É tempo de derrubar o passado e levantar o futuro, ter Jesus como um novo rumo. Pois o que acontecer com um acontecerá com o outro, todo ser que respira tem o mesmo fôlego. Pois todos são pó e ao pó tornaram, porém a salvação individual. Meu irmão, meu irmão. É tempo de rir, é tempo de chorar, e é tempo de se ligar na mensagem que acabei de passar. É tempo de abrir o seu coração. É tempo para você, mano, é tempo de salvação. É tempo de rir, é tempo de chorar, e é tempo de se ligar na mensagem que acabei de passar. É tempo de abrir o seu coração. É tempo para você, mano, é tempo de salvação. Tempo de salvação. Mas se algo te atrapalha de seguir a Deus, pois a palavra é bem clara, portanto se tua mão ou teu pé te escandalizar, corta, tiro e joga fora, pois a ferida pode cicatrizar. É melhor você entrar no céu, coxo ou aleijado, do que ter a mão e o pé cortado, lançado no fogo eterno onde mais é consolado. Jesus, ele te vê lá de cima, pois nada que você fizer aqui será oculto. Será que seus amigos dessa vez será o seu escudo? Com certeza, serão os primeiros a te abandonar, ouvindo a voz de Satanás, só nem pra que Deus ia falar. Aí eu te pergunto, cadê os seus amigos em que tempo você confiava? Eu só conheço um verdadeiro amigo que está pronto pra qualquer parada. Na tribulação ele colhe sua lágrima, dá o amor que você nunca teve, meu camarada. Quando você é fiel ao Deus onipresente, onisciente, ele sempre se cuida presente na vida de cada crente. É tempo de rir, é tempo de chorar, e é tempo de se ligar na mensagem que acabei de passar. É tempo de abrir o seu coração. É tempo para você, mano, é tempo de salvação. É tempo de rir, é tempo de chorar, É tempo de se ligar na mensagem que acabei de passar. É tempo de abrir o seu coração. É tempo para você, mano. É tempo de salvação. Agora eu te pergunto, você quer aceitar Jesus? Aquele que morreu na cruz, que derramou seu sangue precioso, pois ele te chama para ser um homem valioso. Deixa ele entrar no seu coração. Pois sei que você está cansado dessa vida, desse fardo pesado, meu irmão. Deixa Jesus te dar um fardo leve e novo. Como a decisão que um dia eu tomei, eu sei que é difícil largar esse mundo. Mas se você não se entregar para aquele que veio te salvar, você jamais herdará a sua salvação. Jesus não morreu em vão, mas pra você ter comunhão. Pois ele foi a verdadeira fonte que nos ligou a Deus, para que nós possamos ser chamados de filhos seus. Agora você nunca vai poder negar que nunca ouviu falar de um Deus que morreu para nos salvar. Fiz da obediência, termina por aqui. É tempo de rir, é tempo de chorar. É tempo de se ligar na mensagem que acabei de passar. É tempo de abrir o seu coração. É tempo para você, mano. É tempo de salvação. É tempo de rir. É tempo de chorar. É tempo de se ligar na mensagem que acabei de passar. É tempo de abrir o seu coração. É tempo para você, mano. É tempo de salvação. Salvação. Tem de salvação.